Olimpo 03 ali, mantém. S40, Solo 52, direita no 219. Direita 119, já de 6740. Solo Salvador, WebJet 6740, não se escuta. Webjet 6740, autorizado o táxi via Alfa e Juliette, gate 10. Alfa, Juliette, gate 10, Webjet 6740. Chame Recife, 251-13325, voo. 251 é a secundária? 13325. 133, eu não entendi o seu decimal. 2525. Ok, obrigado. Olimpo 03, decola 55, chame controle no 208, bom voo. Sou 208, grato. Salvador, bom dia, Olimpo 03. Bom dia, Olimpo 03, está em contato radar, sua para o 200, a radial de saída é 170? Afirmativo. Vou ir direto para interceptar 170, Olimpo 03, ascensão 200. Autorizado para o 200 pela rádio 170 Olympus. Pulse 03, Luana pro 1180 para interceptar a radial 170 em Salvador. Pro 1180. Pro, tá autorizado a interceptar a radial e prosseguindo do, direto 200. Afirmativo, até interceptar 170, autorizado 200. Bom dia, solo de Salvador, é o Chanet 6319 com a informação papal, autorização 380 Guarulhos. Chanet, o Chanet 6319, eu tenho autorizado o 360, o senhor aceita? Aceita sim, altera em rota, obrigado. Ok, então o Chanet 6319 está autorizado, Guarulhos, 360 nível, veio peso Luno 6 até Belo Horizonte, após Trive, e após Trive DCT Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0 com curva à direita, subida da El, e após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, para interceptar peso Lu 1-6. Controle 1-2-0 decimal 8, transponder é o 5-5-3-6. Então, autorizado 360 para Guarulhos, Upper Zulu 1-0 até Bridge, após Upper Zulu 1-6, Belo Horizonte, Trive e Poços de Caldas. Decola da pista 1-0, curva direita da El Leda, direto Bridge, 1208, controle de saída 5536 no transponder, chamei 6319. Correto, 6319, chame pronto no gate 11. Pode chamar, obrigado. Solo Objet 6741. Prossiga. Siga, Web 6741, solo. É, para São Paulo, Guarulhos, a saída prevista, por gentileza? Ok, o 6741 voa aí na lista? Negativo. Então é a Dael Leda Eudes. Maravilha, Dael Leda Eudes, muito obrigado. Nada. Salvador, gol no 777, portão número 5, puxa para estacionamento. Autorizado, vou no 777, chame táxi. estacionamento portão 9. Autorizado, portão 9, correto 5728. Autorizado, portará a parte 7199. Solo 5728 da WebJet para o TAC, 136 a bordo, 3h30, alterna Salvador. 7, Web 5728, está livre o TAC pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste 020, boa viagem. Pátio Índia, 10, chamará 118-1020, no ajuste 5728, obrigado, bom trabalho. Gol 777, está com 165 a bordo, 2 horas e 54, alterna consciência. Gol 777, tem condições de agilizar o táxi em frente, via Pátio Índia? Afirmativo. Ok, agilize o táxi em frente, Pátio Índia, ponto espera 186 torre, e o ajuste 1020, boa viagem. 020, agilizando, gol 777. Era 2162, essa identificação. 02162, contato radar 58 milhas, tudo lá em Salvador. Vem na proa de mar e reporte uma quantidade de descida. Oi, Mário, Força Aérea 2162. No 777, pista livre, 2 a decolagem, 180 com 10. Decolagem autorizada, bom, 777. Controle Salvador, Olimpo 03, volta. Prossiga, Olimpo 03. Ok, tem um 251-133. Frequência 1251, alternando 13325. Ah, tá. Até amanhecer, até a vida de Salvador, da área de receita 204. Salvador, bom dia do Ocean Air 6311, pronto para puxar de acionamento no gate 111. Autorizado, chame táxi. Poxa, né? 6319. Chamada para o táxi, 6319. 62. O ponto A poderia soletrar, por favor? Mike Alfa Romeo Eco. Tente, pare. Sete decolado agora aos 09, controle 120.8, vamos lá. 608, 777, obrigado. Eu tenho 7287, ponto de paradão no zero. Autorizado, a linha decolada 10, 11, direita com 11. A linha decola no zero, 728 ao WebJet. Sobre nível de voo 340, sai da Dael. Dael 37. 340. Salvador, azul 4076, bom dia. A TIM mantém 150, agora 13 milhas para Mari 13. Azul 4076, autorizado chegada Mari, desse mantém ao 3000, país, que negão 1020. 1020, desce a 3000, autorizado chegada Mari 4076. Lima Kilo XA, autorizado, Vera Cruz, mil pés, corredor Axé, a decolagem da 17 com curva à direita, o controle 120.8, a torre 18.6 e o transponder é o 01.17. Lima Kilo XA, chame a torre para acionar. Bom voo, até a volta. Puxa 28, decola 11, controle 120.8, não voo. 208, até já. Sete, dois, dois, tá, objeto, 5728, contato radar, disponível de voo 350, saída da PUC. 350 na PUC, 5728, objeto. 010, chame a torre, 186, ajuste 1020, boa viagem. Ajustado 1020, autorizado o táxi, de Apache, Índia, no ponto 010, chame a torre, 361, grato, bom dia. Ideal de descida, 2162. Passara 2162, desça para 4000 pés, NH1020. Controle Salvador, muito boa tarde, passando do 2230, sempre informação que é deck descendo para 190, perfil da mão. Passara 2230, autoridade chegada a mão, desça para o nível 050. 050, passara 2230, será ter alguma velocidade recomendada? Livre. 2230, aqui no X-Way, autorizado a linha decolada 197, 180 com 10. Centro, controle 5728, proa 060, pela esquerda aí, desvia a formação. Sete, após de vir, Jamo, 175728. Após de vir, voará? Jamo. Jamo, 5728. Para 2162, declaração para sequenciamento, curva direita para o 015. Direita 015. Olha, Salvador, bom dia, boa tarde, o TP5220, transferência na Folha Amada. TP5220, autoridade chegada a mão, desça para o nível 060. Autorizado chegada a mão para o 060, 5220. Aqui no X-Ray, ingressando no litoral, controle 120.8, bom voo. X-Ray. Oi, Salvador, bom dia. Boa tarde, agora do Oceaner 63, no 1, no ponto de espera da 1.0. Boa tarde, autorizado em linha decolada 1.0, vento 1.60 graus com 7 nós. A linha e decola da 1.0, Oceaner 63, no 1. Chegada a mar, descendo para o 070, repetindo 2309 e 672. Controle o Lima Kilo X-Ray. Confirme. Papa Tango Lima Kilo X-Ray, decolou da 17, curva na direita para Vera Cruz. Sétima, tem as condições visuais, NH1020, reporte na parada barra. X-Ray. Azul 4076, desce para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000, repórter estabilizado no LS, X-Ray, ou 4076-1020. Passaria 2230, veteração para sinal LS, curva esquerda para 130, desça para 3000 pés, NH1020. Esquerda 130, descendo para 3000 pés, 1020, passaria 2230. Índio da Quebec solicita nível 220 para guiar os planos para cópia. Azul 4463, autorizado Ilhéus, o nível 220, decolagem da 1.0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda DST Ilhéus, o controle 120 decimal 8, acione 5003. Nível 220 para Ilhéus, decolagem da pista 1.0, curva à direita, saída da El Leda. Após Leda direto em Ilhéus, controle 20.8, transponda 5003, azul 4463. Correto, chame pronto no portão 01, azul 4463. Azul 4463. solo Salvador, boa tarde, Webjet 6741. Está no gate 10, centro da Quebec para autorização. Ok, Web 6741, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesolu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge para interceptar a Pesolu 16. O controle 120.8 e acione 50.14. Objeto 6741, autorizado para Guarulhos, nível 340 pela Upperzuno 16, após BHZ, Trive e Poços. Decola da 10 com curva à direita, saída da El, transição Leda, direto Bridge para interceptar Upperzuno 16. Controle 120.8, transponder 5014. Correto, chame pronto no gate 10, Web 6741. Gente, Web 6741. 2685, obrigado. Para 2230, desfara 2000 pés, autorizado canal ILS, aporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, aportará estabilizado ILS, autorizado para 0230. Força aérea 2162, desça para 3000 pés, QNH 1020. Ciente 3000, 1020. 35220, desça para o nível 050. Para o 050, 35220. Objeto 6721, desça para o nível 060. 060, 6721. Autorizado, 4076. Azul 4076, completo sinal, soma torre 18 decimal 6. Soma torre 18 decimal 3, confirma? 18.6. 18.6, obrigado. Trip 5220, redução para 210 mais. Redução para 210. Torre Salvador, bom dia. Boa tarde, Azul 4076. Baixou, travou, estabilizado no X-Ray. Centena 9, estado, aguardando a retorno para o posto. 4076, era escuta, já está visual. Centena 3204, muito bom dia. Então, 3804, desça para o nível 070, autorizado de chegada a mar e redução para 230 nós, número 6 na aproximação. Sente, para o 70 na chegada a mar, 230 nós, 3204. Controle, Tana 3216, boa tarde, está com a informação, Quebec. Então, 3216, desça para o nível 080, autorizado de chegada a mar e redução para 230 nós, número 7 na aproximação. 080-230-9-3206. Sequência livre, Lima, Kilo X-Ray.